Te adoro, te adoro, te adoro. Te amo, ó meu Senhor. És meu Deus, és minha vida. Te amo, ó Redentor. Deus meu Pai, Tu és tudo para mim. Sinto Tuas mãos tocar em mim. Em minha alma, toca meu coração. Quero sentir bater forte no meu peito, Teu amor encher meu coração. Quero ser um vaso novo, seguro em Suas mãos. Seguro em Suas mãos.